Então, a cena tem esse cabeçalho, que é como se chama. Primeiro você termina assim, interior e exterior, depois diz qual é a localidade em que a cena se passa. Pico da Montanha. O salão de automóvel. O apartamento, sala de jantar, o que seja. Diz qual é o local. Porque quando a ação muda para outro local, é outra cena. Nós estamos aqui conversando. Isso aqui é uma cena. A gente sai e vai lá para baixo. É outra cena. Geralmente você não precisa mostrar o trajeto todo. Sai, pega o elevador, desce e chega lá embaixo. Você faz o que se chama de elipse. Elipse é um instrumento que você tem para você botar o essencial e você pular o que não foi essencial. Muitas vezes a elipse também pode servir para efeito dramático e tal. Mas basicamente é isso. Então a gente está aqui, levanta, corta, já está lá embaixo, a gente está chegando lá embaixo. E a última coisa que diz no cabeçalho é se é dia ou noite. Isso é importante para, principalmente para a produção, para programar, para fazer uma externa. Tem que saber se é de dia ou de noite. Tem que por se estar ensolarado, chuvoso também? Isso não. Agora, isso é só para indicar interior, local, dia ou noite. Aí, o corpo da escaleta, via cena, na escaleta você não desenvolve a cena ainda, você indica o que é que vai acontecer na cena. E você pode botar ali, e é constituída de rubricas e diálogos. As rubricas dizem o que você vê, e os diálogos o que você ouve. Então, nas rubricas você pode botar isso. Noite chuvosa, cai muita chuva, pico ensolarado, sol está muito forte. Tudo isso você informa na rubrica. A rubrica e o diálogo pertencem à cena. São as que constituem a cena. A cena. A rubrica e o diálogo. Então, a escolha das cenas e a ordem que você coloca elas é o primeiro esboço do roteiro, é a primeira roteirização. Bom, quando faz projeto lá para os produtores, eles não exigem a escaleta. A escaleta é um instrumento do roteirista. O que eles exigem já é o roteiro completo. Pronto. Querem render o roteiro pronto. Mas você não faz o roteiro diretamente. Você faz o primeiro plano do roteiro, que é a escaleta. Bom. Então você. Nós vamos seguir aqui os passos de ver como é que nós constituímos isso, como é que nós fazemos isso. Em cursos de roteiro, geralmente, os professores começam a pedir as coisas na ordem que vai ser apresentada pelos produtores. Quer dizer, todo mundo tem que apresentar sua storyline. Geralmente as storylines oferecidas por alunos não são storylines. São assim, o começo de uma história, uma ideia abstrata, sabe? Então, é primeiro ter uma certa experiência de roteirização para fazer uma storyline decente. Então, vamos pular isso. Depois eles pedem uma sinopse. Bom, fazer uma sinopse é interessante, porque a sinopse corresponde ao registro de um jogo inicial, um jogo de imaginação, que pode ser a partida. Sabe, você escreve uma história no tempo presente, para já acostumando. O tempo da expressão dramática é sempre o tempo presente, não é como na literatura. Literatura é tudo no passado, né? Era uma vez. Coisas que já aconteceram. Mas um roteiro, está registrando coisas que vão acontecer aqui e agora, na frente do espectador. Então, o tempo do roteirista é o tempo presente. Então, você escreve no tempo presente. Ah, o tempo presente é, em si, mais dramático do que o tempo passado. Você escreve no tempo passado, por exemplo, Joãozinho acordou de manhã, levantou, foi até o banheiro e fez xixi. Lavou a mão, saiu e foi tomar café. Sentou à mesa, tomou café com leite e põe manteiga. Isso é como um escritor escreve. Né? Um roteirista usa o tempo presente. Joãozinho acorda e levanta. Vai até o banheiro, faz xixi. Lava as mãos. Sai, vai para a mesa tomar café. Senta na mesa, toma café com leite, compõe e manteiga. Só que está no presente ficou dramático, mais dramático do que a narrativa. Tem o tempo presente, tem um suspense que é congênito, natural. Porque é como na vida, você não sabe o que vai acontecer no momento seguinte. Agora, quando você conta uma história, como na literatura, que é do tempo passado, tudo já aconteceu. Não tem suspense. Você sabe que já está tudo, está morta, já aconteceu tudo. Então, essa coisa do tempo presente é fundamental na maneira como o roteirista tem que ver os acontecimentos. Porque o espectador tem que estar acompanhando a história e ele não sabe o que vai acontecer em seguida. Pode ser qualquer coisa. Esse é o gênero dramático. Né? Conforme Aristóteles, a poesia grega tinha três gêneros básicos. O lírico, que era a poesia, como a gente chama a poesia hoje, poesia que é um poeta que tem uma experiência qualquer e vaza essa experiência em palavras. É uma coisa subjetiva, né? É uma coisa que só tem sujeito. O outro tipo de poesia era a épica, que era a poesia que contava fatos que tinham acontecido. A Guerra de Troia. A Ilíada, coisas que aconteceram. Seria bom a gente apresentar agora a proposta para... Não, vai apresentar, só quero... Estou fazendo uma introdução para não dizer. Para dar uma apanhada, né? É, mas o trabalho meu vai ser com vocês, não vai ser comigo. Né? Então, a época é por objeto. E na expressão dramática, há sujeito e objeto. E tem personagem que confronta acontecimentos objetivos, né? Que é o que era feito no teatro. Então, é isso. Agora, você pode fazer essa narrativa aparentemente épica, mas já com intenção dramática do tempo presente, e depois você pode decupar essa narrativa numa escaleta. Transformar essa narrativa numa seleção de cenas que vão acompanhando a ação, que é a escaleta. Eu confesso para vocês que quando eu trabalho sozinho, eu não faço uma sinopse assim, uma sinopse como todo mundo faz. Eu já vou fazendo meio escaleta, sabe? Porque eu vou procurando ver como é que vai ficar na tela, então já vou escaletando um pouco. Mas aí cada um vai desenvolver o seu método de trabalho. Né? Eu só queria dizer que aqui eu não tenho imposições sobre como vocês vão proceder. Mas eu vou ter exigências. Vocês têm que preencher as exigências para que se saiba que filme vai sair disso. Que filme ou programa de televisão, o que quer que vocês queiram escrever. Tá? 10. Ok, então vamos ver o projeto. Você está convidado a ser o primeiro a apresentar. Não precisa ser o primeiro. Agora já é, Chana. É. Vê aí pra gente. Eu fiz hoje a sinopse, mas eu já tinha pensado na escaleta dele. É. Exatamente como o senhor falou. Então eu estou interessado. Não chama de polícia, senhor. Desculpa você. Então, eu estou querendo contar a história da descoberta do fósforo. A descoberta? Do fósforo. Fósforo. Ele é químico, né? É. Só tem químico aqui. É. Que loucura. Gê. Bom, como é que foi a descoberta do fósforo? Então, na verdade, a descoberta do fósforo é apenas um arremedo, né? Vou contar a história do que aconteceu naquela época. Essa história se passa em Hamburgo, é uma cidade ao norte da Alemanha, no século XVII. Naquela época, muitos homens e mulheres se debruçavam em segredo na tarefa da maior conquista do ser humano, que é a pedra filosofal. Então, nossos protagonistas principais, que é o Brand e Margaret, são até agora tudo verdade, não estou inventando nada. Alguns anos tentam, sem efeito, produzir uma misteriosa pedra. Eles eram alquimistas. Brand era um alquimista amador de família não nobre, mas cioso por atender a descobrir as expectativas de sua amada mulher, Margaret. E quiçá superar o pai dela, o famoso... Aí eu inventei. O pai dela era o alquimista Nicolas Flamel. Para acirrar o ciúme e inveja, Flamel deixou a filha em uma biblioteca, que eu chamei de biblioteca fora do tempo, a qual ela recorre com frequência para resolver dúvidas ou elucidar dilemas envolvidos em suas operações alquímicas, os quais Brand, que é o alquimista, ouve atentamente com certa resignação. Ele sente inveja do pai da mulher, porque ele é um alquimista famoso e ele não é. Margaret veio de um casamento anterior fracassado, da qual teve um filho. Isso também é história, né? E o que ela mais almeja no fundo do coração é a atenção e o amor do marido, que faz pouco caso para ela e ao seu esforço para a construção da obra. O Brand sequer dirige uma palavra ao seu filho. A situação se complica por conta... Aí vem um ataque. Eu fiquei pensando qual seria o ataque, né? A situação se complica por conta da precariedade da situação financeira, envolvida em dívidas por conta dos equipamentos necessários, as operações alquímicas, além do aluguel. O que é agravado pela posição refratária do Brand em aceitar qualquer tipo de colaboração financeira para partilhar os segredos da pedra filosofal. Isso para ele é totalmente inaceitável. Para ele, a alquimia é algo hermético, que não pode ser dividido, então ele não recebe discípulo, né? Não aceita. Ele tem total confiança que descobrirá por meio da pedra filosofal todos os recursos das quais necessita. Então agora vem o que eu achei que é o midpoint. O cenário parece mudar favoravelmente para Brandt a partir de uma noite misteriosa, quando, após destilar mais de 50 baldes de urina putrefatas e cheias de vermes, quem conhece a história sabe bem. Que é, para mim, uma das histórias mais bonitas da química, que eu acho que mereceria. O casal encontra uma misteriosa substância luminosa, a qual ele denomina de fósforo. E fósforo em latim quer dizer o portador da luz. É, fotos. Aí, tanto é que eu gostaria de chamar de o portador da luz, fazendo referência ao fósforo, mas também fazendo a... Que beleza. A descoberta deixa o casal atônito por algum tempo. Aí tem um quadro famoso de um artista chamado Joseph Wright, que mostra um alquimista descobrindo o fósforo. Não sei se você certamente conhece. E essa descoberta atiça ainda mais a cobiça de Herr Kunkel, que também existiu. E Querer um alquimista de origem nobre que não mede esforço para obter o segredo da produção do fósforo. Porque é verdade, assim, as pessoas tentam obter o segredo do fósforo e ele se nega a dizer. Ele fica 3 anos com a fórmula só para ele, não fala para ninguém e com dificuldade financeira. Ao longo do tempo, então, Grant não consegue obter o almejado retorno financeiro. Sua situação se agrava, todos parecem ser contrários ao seu exagerado hermetismo, mesmo em relação ao fósforo, e ele entra em depressão profunda. Não sei se eu poderia desenvolver melhor isso. Nesse momento, a partir de um singelo ato da sua esposa, Margaret, imaginei ela colocando uma flor no altar ou fazendo alguma coisa que fosse muito simples, mas fosse simbólico para ele. Ele finalmente reconhece ela. Ele percebe o quão ganancioso e invejoso ele estava sendo em relação à mulher e à inveja em relação ao pai dela. E tem finalmente com ela uma relação sexual, que para mim é o clímax. Peguei literalmente a sua visão reichiana do que é o clímax. Que ele fica tão... Depois eu vou dar outro suporte a isso. Aí ele sai do estado fundamental e vai para o estado excitado. Ele não tinha relações sexuais com ela, não? Não tinha. Ele era um hermético fechado. E eu sigo mais ou menos, é uma obra do... Eu sei. Pois é, você veja. Então, continua até o final, porque são duas histórias que tem aí. Tem que decidir qual é a mais importante. Qual é a verdadeira. Tem duas questões. A questão financeira e a questão dele... Duas histórias. Tem uma história que é da relação do alquimista com a mulher. Sim. Que ele não tem relação sexual com ela e vai acabar tendo. Né? Vai acabar tendo. É. E a outra é a procura dessa substância, o fósforo, o portador da dor. O fósforo ele não é assim, não é o objetivo encontrar o elemento químico fósforo. O objetivo é encontrar a pedra filosofal. Só que ele acaba encontrando o fósforo, que é um elemento químico. Sim, mas é a história também, a história da descoberta do fósforo. Com certeza. Então, é o tema, o título do trabalho, né? O título que você falou. É o portador da luz. O portador da luz. É. Que é o fósforo. É, eu vou dar um título idiota, mas para outra história. O triunfo do amor. Porque, pode ser, né? a moral da história é essa. Porque, você vê, se você está escrevendo a história de um casal que circunstancialmente são alquimistas, mas que tem um problema, um obstáculo. O problema, então, é o fato desse alquimista ser tão hermético que nem tem relações sexuais com a mulher. Que a mulher quer ter relações sexuais com o marido, porque ela não é hermética como ele. Ele é que pegou essa mania de hermetismo. Isso é uma história. Entende que vai ter como clímax a relação sexual deles. Né? E aí depois talvez uma resolução. Incidentalmente, existe a procura da pedra filosofal, que todo alquimista quer, né? Isso, então, na exposição tem que aparecer tudo isso. O ataque dessa história é o espectador de saber que ele não tem relações sexuais com a mulher. Você vai expor tudo, que eles são alquimistas, que eles são casados, que eles procuram a pedra filosofal, mas eles não têm relações sexuais. É um ataque. O ataque tem uma relação direta com o clímax. Então, o clímax é o final, a culminação de uma história que começa no ataque. O ataque tem que ter uma ligação com o clímax. Você tendo o clímax, você começa a ter a história, porque aí você tem um ataque. Um ataque, o que é? É essa coisa que ele não tem relações sexuais com a mulher. Mas isso não pode ser tangido também pela questão financeira? Não pode vir junto a questão financeira? Você tem que escolher e saber por que ele não tem relações sexuais com a mulher. E aí você diz assim, não, eu acho que foi isso. Então isso você vai botar na sua obra. Ah, não, coitado, é porque ele está com problemas financeiros, por isso que não consegue se concentrar direito. Não, mas é você que vai votar. Agora, o espectador, quando você faz a exposição, mostra a vida deles, como é que era, naquela época, o pai dela era o famoso Flamel, né? E, na sua imaginação. Né? Isso aí na minha imaginação, eu sei. E ela é casada com esse alquimista, que está procurando também a pedra filosofal e tal. E aí, pum, tem a cena que se... O pecador diz, mas eles não têm relação sexual. Aí vai começar uma história que ela vai querer agir para ter relação sexual com o marido. E ele está mais interessado em procurar a pedra filosofal e é assim que descobre o fósforo. Então, você vê a descoberta alquímica dele, importante para a química, a descoberta do fósforo é um acontecimento secundário. É. Sim. Porque você está fazendo, fundamentalmente, você escolheu que a história ia ser a história da relação do casal. Sim. Porque se fosse do outro clímax, ia ser a descoberta do fósforo. É, originalmente eu pensei em botar a descoberta do fósforo. Aí seria o clímax, então é outra história, é a história do fósforo. É. Mas assim, aí eu li eu li a história dele, e eu achei tão interessante o fato dele não passar 3 anos sem saber o que fazer com a descoberta, e tendo dificuldades financeiras, e sendo assediado por outras pessoas para que ele dissesse qual a fórmula, que eu achei que isso era uma história mais interessante do que a própria descoberta do fóssil. Aí teria 3 histórias. Eu achei que a descoberta do fóssil poderia estar dentro, né, junto com a questão por que que ele segurou o segredo, né? Por que que ele não quis partilhar. Então eu fiquei imaginando ele como uma pessoa muito, muito hermética mesmo, uma pessoa muito ciosa dos seus segredos. É. Em algum momento isso foi quebrado. Em algum momento isso foi rompido. Aí por que que foi rompido, né? Poxa, bom, deve ter entrado em depressão, deve ter entrado em alguma crise, ou não sei, financeira, ou de reconhecimento, porque no fundo ele tem inveja do pai da mulher, do Flamel. É o que ele mais gostaria de ser, um alquimista reconhecido, tal qual o Flamel. Bom. Nesse caso aí, nós temos um protagonista que é o sujeito da ação, que é um alquimista, mas não, ele não tem um antagonista definido. Não. O antagonista dele é ele mesmo. É. Na alquimia é. Na alquimia é. Na alquimia é isso. O seu antagonista é você mesmo. Tem uma das frases dele que é essa, o maior inimigo sou eu mesmo. Mas assim, aqui sabe botar um antagonista, na tentativa de botar um antagonista, as minhas questões, assim, a história para mim está muito simples. Quando eu vejo um filme, eu vejo um roteiro de televisão, aparecem muito mais personagens, aparecem muito mais dinâmicas e eu não consigo enriquecer. Mas o inimigo que eu vejo dele, principal, é esse Herr Kunkel, que ele é um alquimista também, filho de um nobre, de um duque, e ele quer a todo custo comprar o segredo da descoberta do fósforo. É. E ele vai assediando ele várias vezes. E ele vai se negando a isso, porque para ele, ele representa tudo aquilo que ele não acredita. É uma pessoa vindo de linhagem nobre, ele, ao contrário, é um pobre. E ele já tem a fama e ele não tem nenhuma, mas ele tem um segredo, ele não quer ver. Esse vai ser o principal antagonista dele. Quer dizer, aí ele tem duas ações. Ele tem a ação de proteger o segredo do Póstumo e tem a ação de se proteger contra a mulher. Tá certo. Então tem dois antagonistas, a mulher é outra antagonista. Porque será interessante fazer a mulher querendo ter. Não é porque a expressão dramática, quanto mais atrito, quanto mais confronto tiver, mais perde o espectador. Né? Então se ela for muito passiva, muito conformada com essa história dele não querer ter relações sexuais, igual a personagem fraca, sabe? Então ela tem que agir para ver se consegue demover o marido dessa mania de não querer ter relação sexual. E o argumento dele entrar em depressão para poder... Isso é acontecimento que vai estar no processo. Você tem que ver os principais elementos do processo. Que são essas duas coisas. Ele tem. É a história dele, ele é o protagonista absoluto. Então ele tem duas ações principais. Uma ação é proteger o segredo da descoberta do fóssil. Eu acho que essa descoberta poderia ser talvez mais cedo do que o midpoint. Podia ser do flashpoint 1. Ah, é? Porque aí, ele descobrindo o segredo do fósforo, já detona a ação do antagonista, do outro alquimista. Mas ele já... Não é? Porque enquanto ele não descobriu, o outro alquimista não está nem aí para ele. É, mas ele, de alguma forma, já é procurado por outros. Ele já, eu imaginei a primeira cena, ele já, as pessoas já procurando ele para contar a... Então, antes dele encontrar o fósforo, eu pensei em ele estar fazendo um trabalho com antimônio, que era outro metal muito utilizado pelos alquimistas, tem um livro clássico também. É, mas aí, numa questão assim de foco, o acontecimento que você escolheu como principal é Schumacher do fósforo. Então, esse antagonista, ele quer isso, o antagonista, o outro alquimista, está querendo isso. Então, o outro alquimista tem que agir para obter isso. E não vai obter, não é? Porque ele não vai ceder esse segredo para o outro. Ele conta ele, na história real, que veio da urina. Isso ele conta. Mas ele não diz como foi que foi feito. E ele acaba descobrindo. E acaba ganhando a fama pela descoberta. Historicamente. Esse outro? É. Mas isso não está no seu roteiro, né? Não, eu não botei, não. É. Não, eu botei que no final, ao terminar, depois que ele teve a relação sexual, que ele decide vender o segredo a outro, um outro alquimista amador, neófito, sem grandes valores, ele se desapega, né? Ele vende, ele soube que esse outro... O Herr Kumpfel descobriu e ao invés de sentir raiva, ele fica feliz. Olha, deixa ele com a descoberta, né? E ele passa a ter um novo tipo de relação com o seu enteado, com o filho da esposa, que ele não tinha, nem falava. E o drama se encerra assim, no final. O mais importante é que ele passa a ter outro tipo de relação com a mulher dele. Com a mulher dele, é. Não, e com o filho da mulher dele. E aí o filho da mulher dele acompanha. Então acho interessante isso. Isso é a resolução da história. Vai ver se alguém disse aí, nunca teve relação sexual com mulher nenhuma. Vai ver, ele descobre um monte de novo. Eu uma coisa. Aí ele disse, que foto, o quê? É a vitória do amor aí, que você falou. Posso falar rapidamente? Eu queria fazer um paralelo com um livro que o Jung leu, é um tratado alquímico. chama Rosário Filosofal. E nesse livro, o Jung, ele vai pegando cada uma das etapas de um processo alquímico e vai interpretando. Em uma das etapas, que é uma das etapas quase finais, eles têm uma relação. Eu falo relação sexual, mas na verdade, na alquimia há uma diferença. Não é relação sexual, é relação amorosa. E ele tem até uma prancha, né? Uma imagem. Não sei se você quer ver. Quem que teve a relação? Jung com quem? Não, Jung. Jung teve vários. O livro que ele leu foi um livro sobre alquimia. Vários, ele leu vários. Ele passou 30 anos estudando alquimia, sem falar para ninguém. Jung. Hein? Jung. Então, por isso que nesses processos de crescimento se fala muito de alquimia. Alquimia interior. O crescimento é crescimento alquímico, né? Não, ele resgatou, sem dúvida, né? Porque até então era visto apenas pela sua historicidade. Não tinha nenhum papel psicológico. Não tinha. Bacana esse livro. Na verdade, isso é uma interpretação do Edgar. Se apaixona, exatamente. Então, sim, essa etapa é o cuniúncio, que é uma etapa da alquimia em que há a fusão do corpo e da alma. Em que aparece, as pranchas seguintes começam a chover. E aparece um corvo. Aí eu fiquei imaginando se não poderia chover, ficar uma coisa meio ficção. Aí já se arrumou briga. Como a gente pode amar? Não, mas eu acho que o clímax é a conjunção carnal dele com dela. Falar carnal para te agradar, mas não é carnal. Na verdade, é espiritual, né? É uma conjunção. Mas então uma conjunção espiritual, mas que não existia antes. Que não existia antes. Ele era apartado da mulher. Ele era apartado. Ele vivia resignado com inveja do pai da outra. Então, para ser um clima que tem que ser uma cena forte. Como é que se dá essa conjunção espiritual? Como é que se revela? Eu imagino uma cena amorosa entre os dois. Eu tenho dificuldade de escrever isso. Como é que seria o... Se tem que ler Nelson Rodrigues... Não sei. O sucesso ou o fracasso do seu roteiro depende disso. Depende dessa cena. Gostei da provocação. Vê o Robert McKee. O Robert McKee disse que interessa é os ritmos e os sinais. É como a história termina. É o clímax. Se você acertar nessa cena, você acertou no roteiro. Tirar nessa cena pode fazer o resto bem, que não funciona. Não, você tem que ver como é que vai ser essa cena, porque você vai ter que fazer o processo que vai levar lá do ataque de você, o ataque vai ter a evidência para o espectador de que ele e a mulher estão apartados, de que está faltando esse elemento fundamental. Se você quiser, pode nem botar sexo no meio. A gente fica sem saber se eles têm relações sexuais ou não tem, já que o importante é a relação espiritual. Então tem que saber como se manifesta no ataque a falta de relação espiritual deles e como se manifesta no clima, que se é a consumação da relação espiritual deles. Essa que é a questão desse roteiro. Você vai ter que traduzir essas duas situações em acontecimentos que o espectador vai poder testemunhar, tomar conhecimento que isso está acontecendo. Eu não tenho facilidade em... Vou me esmerar. Não, você tem que criar, sabe? Não é para ter facilidade, é para ter dificuldade mesmo. Meu professor de Aikido dava golpes difíceis para gente que estava começando. Aí cheguei para ele assim, mestre, essas técnicas são muito difíceis, eu estou começando. Ele disse, mas é porque você está começando, porque a dificuldade é que gera facilidade. Que beleza. Se você conseguir aprender essa técnica, aí quando te der as mais simples, você vai tirar de letra. Né? Então é difícil. Mas encara. Porque essa história aí está apontando para isso. É uma história de uma grande sutileza. Porque é uma história que revela um aspecto da vida do alquimista, da vida pessoal do alquimista, que é esse fato deslumbrante de que ele tem uma relação espiritual com a mulher dele. Uma conjunção, assim, uma conjunção. Como diz aqui o seu Jung. Como é que acontece isso? Aí você sugere tirar a descoberta do fósforo do midpoint e botar onde? Plot point 1. Fim do primeiro ato. Porque aí vai aparecer o outro antagonista dele, que é o alquimista que está querendo o segredo dele, e ele não quer dar. O midpoint é um midpoint entre o ataque e o clímax. Ele tem que ser alguma coisa relacionada na a questão dele com a mulher. Que são os dois personagens principais. Por que que ele finalmente chega nesse ponto de ter a conjunção com a mulher? O que é que acontece que ele muda? Se ele está tão obstinado a não tomar conhecimento da existência da mulher, o que é que acontece que ele muda? Para mim, ele entra em depressão porque ele não conseguiu a pedra filosofal. Ele não conseguiu, apesar do sucesso... Sim, então ele está em depressão. E a mulher? A mulher permanece fiel a ele. Mesmo com o fracasso material dele. Em algum momento ele reconhece ela. Foi o que em algum momento não, tem que ser. Esse é um momento fundamental. Nunca vai ser em depressão. Não acho. Não. Ou então ela tira ele da depressão. É. De que forma? As mulheres devem saber. Ele teve uma iluminação em relação à mulher. A iluminação ele vai ter depois. Não, porque aí, se a mulher tira ele da depressão, você tem um esquema certinho. Ataque. Ele não tem nenhuma conjunção com a mulher. Se trepam juntos ou não, não se sabe. Mas não tem uma verdadeira conjunção espiritual. Midpoint. Ele entra em depressão e ela tira ele da depressão. Ela faz uma mágica de mulher. Não sei, tem que desenvolver isso. Aí, clímax. A relação dos dois é tão satisfatória, tão plena, que já não mais se importa com o fósforo. Deixa o fósforo para o outro. Bom, a iluminação dele faz ele ver quem é a mulher que ele não enxergava. É. É, isso é o... Não, alguma coisa tem que acontecer no midpoint, para depois se consumar no clímax. Quer dizer, e o negócio do fósforo acontece no plot point 1, depois se desenvolve no segundo ato através do cara querendo o segredo do fósforo, não conseguindo. E aí, no terceiro ato, ele tem a conjunção com a mulher e o outro alquimista descobre o fósforo. Aí ele disse assim, aquele babaca lá, agora eu tenho foto. Ele não tem nada, pelo contrário, agora o cara tem tudo, tem a mulher. Hã? Aí quando ele fica sabendo que ele descobriu o fósforo, sabe quem viu com o fósforo? Isso, aquilo, aquilo. Daqui um século todo mundo vai tirar uma caixinha e vai. Do bolso, e vai ficar todo mundo. Mas é a coisa mais comum. Pior que não tem mais fósforo na caixinha, não. Coisa com fósforo, hã? Não tem mais fósforo na caixinha. Não tem mais, né? Puxa. Não tem mais fósforo. Não é fósforo, doutor Caixinha? Fósforo não é fósforo? É outro produto? É, nem, antigamente tinha só na onde riscava, né? Agora nem lá tem mais. Interessante. Não usa mais fósforo para produzir. Tem o fósforo lá no polo. É. O fósforo é até superado. Então, o fósforo foi superado por outras técnicas que são. Sim, mais seguras e econômicas. E aí eu pensei em fazer um... Desculpa, eu estou tomando muito tempo. Imagina. A riqueza é essa, essa troca. Eu pensei em fazer uma exposição prévia com a história do fogo, a história do fósforo. Mas aí é outro poder. Não, fazendo tipo uma apresentação. Não, isso no começo do filme vai ter. Para falar a importância que o fósforo... O filme tem que apresentar o alquimista, tem que apresentar que ele quer como é que é o objetivo dos alquimistas? A pedra filosofal. No que ele está pesquisando o negócio, aparece o xixi, sei lá. Eu sei que no final do primeiro ato o xixi brilha e ele descobriu o fósforo. Mas a gente fica sabendo todas as questões do fósforo. Aí no começo, é exposição isso. Exposição é o primeiro ato. Agora, no meio da exposição, tem um ataque que é o problema principal do filme, que vai ser a relação dele com a mulher. A gente é então, eu quero fazer uma primeira encomenda para você de trabalho. Essa parte química, fósforo, tudo, eu sei que depois você traça. O problema que você tem que atacar é o mais difícil. Você tem que fazer um perfil desse alquimista, escrever bastante sobre ele, a gente tem que conhecer ele. Você faz um perfil, você diz o seguinte, se você fizer um perfil bem perfeito do personagem, quando você olhar, está na sua frente. Digo, alô, é que estou com o alquimista. E a mulher do alquimista. E a relação dos dois, como é que é? Você vai escrever isso assim como você escreveu, só que em vez de escrever no passado, como você fez, você vai fazer no presente do indicativo. Começar a acostumar a escrever no presente do indicativo, que é o tempo do roteirista. Eu escrevi no passado. É tudo no passado. Acho que teve muita coisa. É, eu escrevi no passado. Tudo no passado. Porque... Mas a sinopse não é no passado. Tudo no presente. Ah, é? Não, eu escrevi no passado. Não, você escreveu no passado. Pois é, porque isso a literatura estabeleceu isso. Todo mundo escreve no passado, porque os livros que leem de ficção são no passado. São pouquíssimos os livros do tempo presente. O roteirista sempre escreve no presente? Sempre no presente. Ele pensa no presente. Ele é apaixonado pelo presente. Mesmo sendo uma história do passado, né? Ele tem que pensar, né? Você falou, ele tem que pensar no presente do espectador. É, né? É o presente do espectador. Você leva o espectador para um burro aí nesse século, não sei quanto. A gente está andando naquelas ruas, né? Chega lá e ele está em outro tempo. O espectador, né? E o presente dele é aquele que está na história. É, eu senti assim, muito falta de outros personagens. Assim, a história ela fica muito reduzida a 4 ou 5 pessoas. Não se preocupe com isso. Desenvolva o personagem do alquimista, da mulher dele e da relação deles, que vai aparecer outros personagens. Ela pode ter uma amiga, ele pode ter o um inimigo, ele já tem, que é o rival dele. Né? Mas tem que desenvolver isso, tem que desenvolver o assunto do filme. O assunto do filme é isso aqui. Né? É, isso aí com a descoberta do fósforo. Não, isso. A descoberta do fósforo é inteiramente secundária. Entende? A descoberta do fósforo é circunstancial. Já foi primária, mas... É circunstancial, não tem... Você não tem dois temas no filme com igual... Não, tem, um é o principal, os outros são secundários. Como ele é alquimista, então é um fenômeno mudar um acontecimento da vida dele de alquimista e foi descoberto por fósforo. Agora, isso é teatro ou é... Estou fazendo cinema. Cinema, né? É muito difícil. Eu estou encaminhando para cinema. Cinema. Eu vou querer assistir. Porque o cinema é a melhor forma dramática, assim, para você aprender o cinema. O teatro é muito palavroso, depende muito de diálogo. Cinema não, cinema concentra na ação. Não ação, atividade física. Na ação interna, na ação do que está acontecendo com os personagens. O que, que eles querem, qual é a vontade deles. Eu vou desenvolver. Claro. Obrigado. Você quer um pouco d'água para ficar falando bastante? Tá bom. Ou suco de uva, o que você prefere? Dá um pouquinho de suco de uva. Estela, vou aproveitar e deixar o motivo, o livro do Fábio. Obrigado. É, que ele estava interessado. É. Nós temos lá um exemplo. É, conta a história dele, conta das químicas, das reações e tudo, como é que foi. Eu adoro história. Então, foi usado esse livro da E o legado maior de todo o trabalho químico dele, os kits. Ou seja, a sistemática do trabalho do Feigl levou no mundo atual a existirem kits para realizarem algumas coisas. Pois é, ELISA é um kit que identifica se uma pessoa tem AIDS ou não. Luminol pode ser montado num kit para descobrir um crime ou uma coisa. Então aí é claro que tem uma parte de descrição de todos os artigos dele, porque até é muito rebarbativa, não há dúvida. Mas tem, obviamente, a história que ele veio lá do... Ele era judeu, que sofreu perseguição lá, era professor da Universidade de Viena. Eu cheguei a conhecer, velhinho, os últimos 5 anos, assim, quando eu fazia engenharia química, que logo que eu me formei, ele morreu. Então ele era uma pessoa muito engraçada, muito interessante. E aí é aquela história, ela relata tudo. A Ilha Espina, né? A Ilha Espina, falecida. Ela faleceu o tempo passado. Acho que assisti uma palestra dela, faz muito tempo. Mas como você se interessou pela história, nós temos lá exemplares, eu vou dar para você. Depois você olha com calma, você pode ver. Obrigado. Fazer? É desse alquimista que ele está falando ou de não, outro? Não, é um químico. É um químico. É a história de um químico, é outra coisa. É Fritz Feigl. Tem partes de nome rebarbativa, né, que mostra as reações, tudo que ele fez, as coisas e tal. Mas ela teve um trabalho enorme, né, fazer um livro desses. Sei lá quanto tempo demorou isso. 34. Não sei. Você cogiu? Não, ainda está geladinho. Essa história que vocês são químicos, tem uma história que vocês viram aí, mas minha química ficou no científico. Mas é engraçado que eu não falo de química aqui. Hã? Tem pouca química aqui. Não, vocês falaram de alguma piada aí que vocês viram, né? Aí todos conhecem, mas eu não conheço. Uma piada? É, algum comentário. Não, algum comentário para vocês. Hã? Fósforo. O fósforo. É, na época, no momento que você estava falando do fósforo. Não, do fósforo. É que não sei se o Esteban sabe, eu e Bona, Marcelo, só assim, sobre o fósforo branco. É. A gente tem um professor que ele recebeu uma doação, ele. O Cláudio Costa Neto. Sim. Ele recebeu uma doação de fósforo. É, mas, não, na realidade ele queria fazer uma reação. É. E ele precisaria essa reação fósforo branco. É. E aí ele conseguiu, não sei que firma ou coisa e tal, que tinha muito fósforo branco e doou para eles 20 quilos de fósforo branco. 30 quilos. É. Esse fósforo, eu não consigo, nem o Ministério do Exército, da Defesa, vai tirar o fósforo, porque é tão perigoso, ele fica mergulhado em querosene. Não, querosene não, não em água. Água. Em água, em água. Em água. Querosene é o sódio. Ele fica mergulhado em água, porque senão... Para não ter contato com o oxigênio. Com o oxigênio, com o oxigênio do ar. É, que foi a reação que aconteceu com o Grant. É. E aí, eu estava procurando para saber de onde veio esse fósforo. Aí eu achei na internet, acho que te contei agora, não. Que na região de Minas Gerais, uma época, começou a brilhar a água, começou a pegar fogo. Ah, sim, aquela história. Aquela história. Acho que alguém jogou, porque muita gente falava para mim, joga na Bahia o fósforo. É. É contaminado. É. Aí eu falei, não. É que jogaram um pedaço de fósforo lá, sim. É, mas o pessoal falava que era as coisas do além. É, fala depois. Foi na mesma época que ele recebeu a doação, em Minas Gerais. Eu, quando fiquei procurando sobre o fósforo, apareceram as histórias. É. Eles acharam, Minas Gerais, que eles acharam umas pedras que, se tirasse da água, elas pegavam fogo. Fogo. Iluminecia. Então alguém pegou aquilo e jogou na água. Alguém jogou na água. Não, mas jogou no lugar certo, né? Agora o fósforo tem histórias químicas fantásticas. Maravilhosas. É, você já ouviu falar do fogo fato? Sim, sim. Fogo e da combustão espontânea, né? É, mas esse, isso é. Esse você tem aqui que é um livro só sobre o fósforo. É do, a preparação. Do cemitério. Do cemitério. Ah, tá. É, tá certo. Não, esse aqui é, né? O Webster tem livros fantásticos, esse cara. Esse cara tem livros fantásticos. É, isso aqui conta. A gente tem 30 quilos de fósforo lá e não sabe o que fazer. Ninguém quer o fósforo. Eu cortaria, eu debaixo d'água, cortaria ele em pedacinhos pequenininhos. Mas como ele quer fazer na mão? Eu cortei muito fósforo. E dou, eu cortei um quilo de fósforo na mão. São 30. Mas está formando piridina, né, Bona? Lá. É, forma pentoxil, forma. É, mas isso fica na água. Ele, na verdade, não emite cheiro nenhum quando queima. É. Faz aquela fumaça branca, mas o cheiro, cheiro nenhum. Não é tóxico, a fumaça é tóxica, é madura. Mas. É, é tóxico. Ok, qual é o projeto seguinte? Quem vai apresentar? Boa Paz. Que eu falo. Eu vou dizer, primeiro meu lado pessoal, eu não tenho formação nenhuma. Eu tinha um antagonismo muito grande em relação à minha mãe. A minha mãe foi professora de literatura brasileira. Ela foi a primeira mulher que eu tenho conhecimento que fez uma tese de doutorado, no caso, em Lúcio Cardoso. Ela fez a tese de mestrado dela em Cecília Heredes, e ela era uma estudiosa nesse sentido. E tinha aquele lado que lia muito e fazia muito, nesse ler literatura. Isso me deu um choque do outro lado. Eu leio muita ciência, mas se você perguntar qual foi o último livro de literatura que você leu, eu vou dizer, eu não me lembro. Então, a minha mente, talvez ela seja muito centrada em pensar apenas em coisas de ciência. O ler, escrever e ter qualidade para mim só significa uma coisa. Expressar o que eu penso e o que eu quero. Mas o lado de... Eu tive pessoas que me ensinaram muitas coisas, falaram, mas eu tive uma certa reação a esse lado, nesse sentido. Então, pensando nesse sentido, eu tive várias ideias e, obviamente, poderiam dar assuntos. Mas ficou muito difícil ainda situado dentro daquela temática, digamos, a temática que foi proposta mesmo, que seria um prólogo, um desenvolvimento da ação, o clímax, o decaimento da ação e uma conclusão, que é o que aquele sistema storyboard propõe. Então eu pensei em atualizar e roteirizar uma peça de teatro pesada, que foi escrita em 1920, e que me fascinou a ideia violentamente, que eu sou uma pessoa que... Eu adoro explicar a origem das palavras. Então, eu acho que eu tinha até falado com você, que é a palavra robô. A palavra robô, ela vem, na realidade, o tcheco, robota, e significa trabalho forçado. E um fulano chamado Karel Čapek, ele tinha um irmão. E esse irmão teve um sonho. O sonho do irmão é que existiriam máquinas que substituiriam o homem para fazer tarefas perigosas, tarefas altamente tediosas, e isso faria o mundo funcionar melhor. Então, baseado nisso, o Karel Čapek escreveu em 1920 uma peça de teatro, que é o chamado Rur, é o nome. Rur, porque é Russo Novo Universal e Robot, ou seja, era o nome de uma fábrica. Era a fábrica dos robôs universais de Rossum, que foi o cara que inventou a história. Aí vem a história realmente do que aconteceu. Existem dois personagens que conflitam. Homem. Ou seja, ser humano. O que que é? Os seres humanos é o gerente da fábrica e a filha do dono da fábrica. Então, no lado humano, a filha do dono da fábrica vai procurar o gerente da fábrica porque ela pertencia a uma liga de defesa de direitos humanos e ela achava desumano essa fábrica produzir robôs e esse tipo de máquinas. E fala sobre o sentimento em relação a isso. Aí vem o lado antagônico e oportunista. O Domin, que era o gerente geral da fábrica, era muito articulista. E ele pensou, ele, quando viu a mulher que era a filha do dono da fábrica, ele imaginou colocá-la numa situação constrangedora para que ele pudesse impor o amor dele a ela e se casar. Então a situação ficou tão constrangedora que isso, na verdade, aconteceu. E aqui ele escreveu a peça em três atos em que conta essa história. Ou seja, o primeiro clímax é um clímax humano. Eu não diria clímax, esquece a palavra. A primeira ação... O clímax é o clima, vai ser outra coisa, não tem nada a ver. Mas, esquece a palavra, mas a primeira ação seria essa, ou seja, houve o interesse do dono da fábrica pela mulher e ela quis defender os robôs. E aí, a situação, provavelmente, isso passou em 1920, ela a mulher... Ela quer defender os robôs ou quer defender os direitos humanos? Ela quer defender os direitos humanos, mas em relação ao fato dos robôs serem explorados. Ah, o fato dos robôs serem explorados. É porque essa peça é muito famosa. Inclusive, eu vi essa peça quando eu tinha 20 anos e fiz curso nos Estados Unidos. Essa peça estava lá entre as leituras que eram indicadas para a gente fazer. Então, eu acho que eu li. Eu tinha essa peça. Agora em inglês. Você tem a peça? Eu tenho aqui. Ou dela em inglês. Ah, em inglês. Em inglês. Eu tenho ela toda em inglês. Agora e eu tenho sinopse aqui. Também, e foi feito os três atos. E você gostaria de fazer o quê? Um filme? Poderia-se fazer um filme, no caso. O quê? Bem, vamos lá. O que eu falei... O que você quer fazer? O primeiro confronto, homem e mulher, é o fato do interesse do gerente da fábrica querer a mulher do dono e conseguir forçá-la para ser a mulher. E ela vira a mulher dele. E o segundo confronto é o final da peça. A tecnologia deles na época produz um robô homem e um robô mulher. E os robôs haviam se revoltado. E nisso, eles mataram todos os humanos. E só sobrou um humano que era a pessoa que tinha a chance de resolver o problema deles. Por quê? O robô ficou num dilema e eles iam morrer. Eles eram humanoides, eles eram semelhantes ao homem. Então eles iam morrer. E uma tecnologia, na época, desenvolveu, que criou o robô homem e o robô mulher. E no final, o lance é muito interessante. Que esse fulano que sobrou, ele não era um cientista. Ele era um executor. Então ele tenta repetir os experimentos e não consegue. E aí os robôs chamam ele desesperadamente e insistem com ele, que eles inclusive se propõem a serem dissecados, ou seja, por dissecção, cortados e tudo, e mortos e destruídos, para descobrir o segredo. E ele consegue recriar o robô homem e o robô mulher. E aí o final é feito Romeu e Julieta, um pouco. Que ele fala aí no tema e tal. E seria o drama do robô homem e do robô mulher existirem. E ele chegar à conclusão que os dois têm que morrer, porque aquilo era uma criação infame. E o final da peça é o seguinte: se todos os homens morrerem, ele morreria por. Ele era um homem que simplesmente estava executando as coisas ali. O que ele fez, então, na realidade? Ficou esse dilema no final de quem ia morrer. Se o robô... Então, ficou mais ou menos uma proposta aqui. O robô-homem morreria primeiro, depois morreria o robô-mulher. Mas aí é que vem a grande história interessante, o final de tudo. O homem que existia na Terra ia morrer. Então, o que ele achou mais certo? Se foi criado o robô homem e o robô mulher, nós temos uma nova história de Adão e Eva. Então, um novo mundo surgiria, onde Adão e Eva seriam um robô homem e uma robô mulher, já que todos os homens tinham sido destruídos. Os seres humanos são todos destruídos durante a peça? No final, eu posso até ler... Depois aqui, porque eu fiz um roteiro em português, que na realidade é uma peça de três atos e tem um epílogo no final. E o que acontece no primeiro ato? O que acontece no segundo? O que acontece no terceiro? Eu posso citar mais ou menos só para dar uma ideia. Eu diria o seguinte, dentro daquela temática, eu falaria o seguinte. No prólogo, ele mostra como surgiu a fábrica de autômatos, produzidos maciçamente. No desenvolvimento da ação, nós temos confrontos. Ideias sobre direitos humanos quanto ao funcionamento da fábrica. Foi o que ela trouxe. Que ela achava que... E, ao mesmo tempo, o interesse pessoal dele em relação à mulher. E o fato dela... Você repara a época, 1920, a mulher não falava nada. Então eles conseguiram arrasar a mulher e convencê-la que essa história de Liga de Direitos Humanos não levaria a nada. E com isso ele rechaça a mulher o caso. Então esse é o desenvolvimento da ação. O clímax, na minha opinião, era o seguinte. Isso tudo acontece em teatro, tudo no primeiro ato? Não, isso é quando. Primeiro e segundo ato, na realidade. No segundo ato, já ela vai conversar sobre o fato disso com a empregada. Eu quero que você faça. Entendi. Que você escreva uma sinopse contando, separado em três atos. Ato 1, o que é que acontece no primeiro ato. Ato 2, o que é que acontece no segundo ato. E ato 3, o que acontece no terceiro ato. Porque a estrutura, a gente vai fazer um filme. Um filme. A estrutura do filme foi tirada do teatro. Claro. Então, também tem ato 1, ato 2 e ato 3. Tá. Não seria um cinco? Um filme é mais ou menos uma peça de teatro. Cinco, não seriam cinco atos? Não, cinco atos só tem no período do teatro dos habitantes. Né? E agora, o teatro burguês só tem três atos. É, tem três atos e um epílogo. Contemporâneo é em três atos. O teatro do século XIX, que é típico, as primeiras teorias dramatúrgicas, trabalham em três atos. A tragédia grega é em um ato só. Que eram três peças que faziam, né? É que nós não temos os textos. De não sei quantas centenas de tragédias de teatro, tragédias gregas, só temos o texto de sete. Foi só o que sobrou. Mas era um ato. Aí, na época elisabetana, o Shakespeare faz em cinco atos. Mas depois se consagrou a estrutura em três atos e no cinema, habitualmente, se usa essa estrutura. No primeiro ato há o ataque, que vai corresponder, vai ter ligação com o clímax no terceiro ato. E depois tem dois plot points importantes. Três. O plot point 1, o midpoint, que deve ter uma ligação com o clímax também, e o plot point 2. Né, que são, o que, que são plot points? São mudanças de direção na história. São peripécias, como diz Aristóteles. Aristóteles diz que os acontecimentos, a expressão dramática, são peripécias e que a gente chama de reconhecimento, que na verdade são revelações, desocultação. Personagens e público vão saber de coisas que eles não sabiam. E a peripécia é quando há uma mudança de destino, de sorte, do personagem, do protagonista. Então, o terceiro ato é o clímax, decaimento e epílogo. É, clímax e epílogo. Epílogo é só, é uma coisa só. Mas eu... Mas para você estruturar, para decupar essa história, filme, você tem que deixar bem claro para você mesmo. É qual a intenção? Para mim e para eles o que acontece em cada ato. Em cada ato. Tá? Eu tenho aqui, mas é um pouco longo. A gente lê, não sei. Lê, Bono. Tá bom, vamos lá. É a hora. Vamos lá. Então mas é eu quero que você seja bem definido. Tá. Ato 1. É, então vamos lá. Ato 1. Vamos lá, então. Primeiro ato. Helena, eu talvez nessa primeira apresentação, eu tenha só situado a confrontação. Ou seja, Helena, filha do presidente de um grande complexo industrial, chega à fábrica de robôs e conhece Domingo, o gerente da fábrica, que lhe conta a história da empresa, ou seja, como apareceu a fábrica de robôs. Aí vem a história da empresa, vamos lá. Em 1920, um fulano chamado Rossum veio para o complexo industrial estudar biologia marinha. Em 1932, acidentalmente, ele descobriu uma substância química que se comportava exatamente como fosse um citoplasma, ou seja, aquela massa celular gelatinosa que existe na célula, mantendo a mesma integridade de um material vivo. Animado, Rossum resolveu aplicar a técnica para criar um cão e um homem, mas não teve sucesso. Seu sobrinho veio visitá-lo e os dois discutiram ininterruptamente, em grande parte porque o velho Rossum era um ateísta fanático e só queria criar animais para provar que a presença de Deus não seria necessária ao processo. Ou seja, toda a ideia dele era criar seres semelhantes a vivos para provar que Deus não existia e ele poderia criar. E, paralelamente, Rossum visionava enriquecer com a ideia. Finalmente, o jovem Rossum trancafia seu tio num laboratório para ele trabalhar alucinadamente com seus monstros e mutantes. E o jovem vai logo coletando bons resultados, construindo fábricas que passaram a produzir robôs aos milhares. Como a peça se passa na década de 50 ou 60... Isso é tudo o primeiro ato. Hein? Isso é tudo o primeiro ato. Isso é tudo o primeiro ato. Tá, vai. Então vamos continuar. Como a peça se passa em 50 ou 60, Presumivelmente, os robôs já seriam baratos. Estariam disponíveis em todo o mundo, numa revolução industrial, e seriam necessários para a indústria funcionar, reduzindo o custo de tudo. Aí vem o segundo elo do primeiro ato. A Helena se encontra com o grupo todo da fábrica. A Helena era a dona era a filha do dono da fábrica. Se encontra com o grupo todo da fábrica, dizendo ser representante da Liga da Humanidade, uma organização de direitos humanos que pretende libertar os robôs. Os gerentes da fábrica acham essa proposta ridícula, que uma vez para eles, os robôs são apenas máquinas. Então não tem que libertar ninguém. Helena retruca, os robôs deveriam ser pagos para poderem comprar as coisas que gostam. Mas segundo seus criadores, robôs não gostam de nada. A argumentação contrária foi tão intensa que Helena acabou se convencendo que as ligas de direito humano são desperdício de dinheiro, embora ainda continue acreditando que os robôs possam ter algo. No final da cena, vem o grande lance. Aproveitando-se essa situação de reclusão que a Helena teve pelo fato de não ter conseguido sucesso, o Domain dá o tiro dele, confessa o amor por ela e força a um compromisso final. E depois eles se casam e tudo e tal. Então isso acabou o primeiro ato. Esse é o primeiro ato. Então vamos ao segundo. 10 anos depois, passou um tempo, Helena e sua empregada estão conversando sobre os fatos atuais, especialmente em relação ao declínio de nascimentos humanos. Nesse momento, Domin chega e se recorda do dia que se conheceram, relembrando os últimos 10 anos de história mundial, que levou à nova economia totalmente baseada em robôs. Nesse ínterim, numa visita às fábricas, Helena conhece uma nova experiência do Dr. Gol, o robô rádios e a robô mulher, também chamada Helena, ambos já em estado avançado de desenvolvimento. Helena fica, por isso, indignada e providencia para que a fórmula para criar esses novos robôs seja queimada. O ato termina com a revolta os robôs presentes na fábrica. Esse é o segundo ato. O terceiro ato. Todos os personagens acabam reconhecendo que a universalidade dos robôs representa um grande perigo para a humanidade. Lembrando-se da Torre de Babel. Chegam à conclusão que criar robôs internacionais incapazes de se comunicar, além de sua própria linguagem, seria uma boa ideia. Então, o que seria a ideia para evitar o problema? Criar um robô que só falaria a linguagem deles entre eles. E com isso, ele não conseguiria se humanizar. O problema era o robô se humanizar. Ou seja, aí vem o grande problema. Com milícias de robô sitiando a fábrica, os robôs estavam revoltados. Helena revela a todas que as fórmulas necessárias para construir novos robôs foram queimadas. Os personagens lamentam o fim da humanidade e procuram defender suas ações, mesmo que uma morte iminente de todos os humanos aconteça. Um funcionário é morto tentando negociar a paz com os robôs, que finalmente invadem a fábrica e matam todos os humanos, exceto o fulano que produzia, que construía os robôs, o August. Que ele foi poupado por reconhecimento dos robôs, porque ele construía os robôs com as mãos, da mesma maneira como os robôs trabalhavam. Então, os robôs tinham um sentimento. Se eles faziam as coisas usando as mãos, esse cara que construiu eles com as mãos merecia ser o único humano a ser poupado. Aí acaba o terceiro ato. Aí vem o epílogo. Passam-se mais anos e todos os seres humanos da Terra acabam sendo mortos pela revolução dos robôs, exceto o Alpes, o cara que criava eles. Ele então passou a trabalhar incessantemente para ver se construía aquela fórmula para criar as robôs que a Helena tinha queimado. Não sendo cientista, ele não conseguiu nenhum progresso convencional de imediato. Então ele se sentiu desesperado e implorou ao governo dos robôs que eles procurassem os sobreviventes humanos. A busca foi feita, mas ninguém foi encontrado, ou seja, a raça humana tinha acabado. Temerosos com a sua sobrevivência, os funcionários do governo robô abordaram Alkest, que era o cara que produzia robôs, que manipulava, implorando para ele completar a fórmula. Mesmo que fosse necessário matar alguns robôs e dessecá-los para a descobrir o segredo. Conclusão. Alkest consegue resultados, concordando em matar e dessecar os robôs e completando o ciclo de violência que foi iniciado no segundo ato. O Alkest se sentiu completamente arrasado por tudo isso. E aí vem o epílogo. Nesse ínterim, os robôs Primos e Helena desenvolvem sentimentos humanos e se apaixonam. A situação inesperada surge. Alkest ia primeiro dissecar Primos e depois dissecar Helena, para terminar com eles. É. E em seguida, ou um ou outro querendo poupar a vida do outro. Entretanto, nesse ponto, Alkest percebe que os dois robôs eram os novos Adão e Eva, e deu-lhes para eles o comando do novo mundo. Aí acaba a peça. É muito difícil, é muito complicado. É uma peça apocalíptica. É. Porque é uma peça em que a espécie humana desaparece e é substituída pelo robô. É. Hã? Então você tem que saber quais são os momentos fundamentais que contam essa história. É. Para ter uma clareza assim, estrutural. Como é que foi a invenção dos robôs? Uhum. Qual foi a tentativa de eliminar os robôs? Como é que, em vez dos robôs acabarem, acabam os seres humanos? E, no final, consegue fazer um robô humanizado. É. Que vai ser o novo Adão e Eva. É. Né? É uma história sobre a substituição do ser humano pela máquina. É. Na realidade, você vê o diálogo da peça mesmo, é um diálogo muito pesado. Que tem uma série de circunstâncias que acontecem, mas tem uma série de mensagens lá dentro. Isso você tem que primeiro fazer um esquema da história, selecionando quais as cenas que vai mostrar esse desenvolvimento. É. E os diálogos você vai ter que fazer novos. Novos, claro. Para o filme. É claro. Para ser diálogos de filme, não de peça de teatro que nós vamos ver. Certo. Uhum. Mas primeiro você tem que definir essa estrutura. Quais são as cenas essenciais para mostrar esse desenvolvimento dessa história? Claro. Você tem que isolar daí. Uhum. A cena em que os primeiros robôs são feitos. A cena em que a Helena tenta defender os robôs, mas não consegue. A cena em como é que os robôs sobrevivem. É. A cena em que os seres humanos desaparecem. A cena em que são feitos os novos Adão e Eva, né? Que vão ser a nova população do planeta Terra. A história é muito bonita, é muito... Então você tem que definir isso e explicar cada cena. E tem que se verificar. Antes de escrever diálogo. Claro. Tem que estar tudo definido pela ação e aí os diálogos, você tem condições de poder criar os diálogos. Uhum. Tá? É, porque eu... Os comentários são certos, Céu. São certos. Vocês entenderam bem? Não, claro, ficou claro. Tem alguma dúvida do que eu quis dizer? Não. Não, ficou claro. Tá perfeito. E gravado. É. Ficou claro. O ponto é você tem que quando que... você vê os comentários... Ele tem que tratar lá do alquimista e a mulher dele. É. Você tem que claro. Definir essas etapas tá. do desenvolvimento da história que você escolheu. Tá. Agora é uma história muito complexa, né? Eu fiquei um pouco baratinado nos momentos. É, seria bom. Por isso que eu estou pedindo isso para ele. Ir na existência. Eu achei linda a história, mas eu fiquei assim, caraca. Politicamente... Cada ato era uma história em si. Cada ato tinha um clímax, né? Cada ato. Porque você vê. Eu pesquisei muito na internet. O único texto que existe foi feito por um tradutor da Universidade de Sydney. Essa aqui. Houve tentativas de representação, mas nada foi relevante. Em português não há nada traduzido e nada citado. E as pessoas são muito nebulosas. Foi um maluco que escreveu uma peça de teatro e daí veio o nome. Se isso for para a televisão, mas não. Agora eu resolvi ver e vi que fazer. Ou seja, o cara em 1920 criou isso tudo. E ele inventou esse tema, que é um tema que está presente até hoje. Muito mais ficcionado. O Philip K. Dick trata desse problema, qual é a versão limite do que é o humano e o android. Segundo o Philip K. Dick, se fizeram, como ele imaginou, fizeram uns testes para que, fazendo perguntas para humanos, respondiam de um jeito. Se fizesse para o robô respondia de outro. Mas é que já tem replicantes que aprenderam. Respondem igualzinho a ser humano. Não dá mais para distinguir quem é ser humano, quem é robô, quem é android. Esse é o teste de Turing. Hã? Famoso. Teste de Turing. Da máquina de Turing? Do mesmo da máquina de Turing. Eles desenvolveram um teste para tentar diferenciar homem de máquina. E chegou à conclusão que não conseguia diferenciar homem de máquina. Contudo, ele chegou à conclusão também que alguns seres humanos eram muito mais próximos de máquina do que de humanos. Essa foi a grande conclusão do Turing. Não, esse é uma máquina. Quem respondia como máquina era ser humano. Era ser humano. É isso mesmo que o Philip K. Dick cita, essa história mesmo. Um gênio, dos grandes gênios. Bom. Muito bem. Ok, então vamos ver se você bota esse esquema aí da história. Situar os personagens. E só o pessoal é essencial. Tá? Tá. Que tem que enxugar muita coisa. A gente. Mais novo. Botando só o essencial. Claro. Que o resto ignora. Deixa eu falar. Se for preciso usar, depois você vai lá na ponte e você apanha. Mas para ter uma clareza, assim, da estrutura que a gente vai ter. Lógico. Tá? Quem vai ser agora? Luiz Carlos. Eu? Tá bom. Oi? Que horas são? É o mestre que manda, eu só obedeço. Não, eu sei. Já está pronto o roteiro. Não. Na verdade, esse texto tem que reconhecer. Eu viajei para São Paulo. Eu não cumpri aquela etapa que você me pediu, que é o seguinte. Não importa se você escreveu 10 páginas num dia. Tem que escrever uma página por dia. Isso aí eu falei, porque faz... Eu fui para exames para São Paulo... Cheguei ontem, né? Então isso aqui é velho, isso aqui é do dia 2 de março. Mas eu tinha avançado bastante. Então eu vou dar uma ideia de como eu tinha pensado a história. E a gente para quando você achar que para, eu vou em frente quando você achar que em frente ou eu leio o que é relevante. Porque eu já fui construindo mesmo o roteiro. Você sabe o que está escrito aí? Se eu sei o que está escrito aqui, sem olhar. Sei, não sei se sei pôr em todas as cenas. Sem olhar. Sem ter lido, faz um mês que eu escrevi. Isso é um dos melhores exercícios para roteirista. Tá. É contar a história sem ler nada. Tá bom. A história tem que estar clara mesmo para o roteirista. É verdade. Então, assim, o roteirista. Teve um professor meu que disse assim, o roteirista tem que ser chato. Porque ele pede, ó, vou te contar uma história. Aí ele pede para a mulher, para o marido, para a vizinha, para o amigo. Porque quantas vezes mais você contar a história que você vai fazer, mais melhor você vai dominar essa história. Tá bom. Conte para nós. É um exercício complicado o que eu fiz, porque na verdade é uma história que eu acho que é para teatro e é um monólogo. Ou seja, os personagens, na verdade é um personagem basicamente, os outros são todos, se passam dentro da mente. É uma senhora negra, é a história de uma senhora que está com 67 anos de idade, negra, que cresceu no Rio de Janeiro, circulou a vida toda entre o Vidigal, Ipanema e o Leblon, formada em ciências sociais, estudou fora, se casou com um sueco quando fazia os cursos acadêmicos, mestrado e doutorado, e é formada em... Da Suécia? Antropologia. Ela casou com o sueco lá. Casou com o sueco lá, e vieram para o Brasil. Uhum. E aqui foram ativistas ligados à contracultura. Só que ele morre. E ela. Vou trazer agora a cena, estou falando um pouco dela. Mas eu vou representar agora a cena, que é como abre a peça. Eu estou assim um pouco chateado, faz um mês que não leio, mas é isso. É, a primeira cena é ela no leito. Aí é óbvio que eu brinquei um pouco com a minha experiência que eu conheço, eu quis introduzir elementos que eu vivi. Então ela foi vítima de um câncer de língua, está em recuperação. Acabou de sair do tratamento, aliás, da cirurgia, e ela está ali no leito. E, assim, num estado muito derrotada, perdeu a motivação para viver. E ela, nesse momento que ela está vivendo esse drama dela, muita coisa começa a passar na cabeça dela. E nessa primeira cena, o grande desafio dela é reunir forças, se levantar e se preparar para ir para o hospital para a sua sessão de radioterapia. Mas ela não quer ir para lá. Então, durante essas cenas, e ela totalmente abatida e deprimida, ao acaso, sem querer, né, ela mora, esqueci de dizer, a cena se passa, obviamente, interna, né, dentro do quarto, e esse quarto não é exatamente de uma casa, porque ela tem um hostel que fica no Vidigal agora, quando ela reconstruiu a vida depois que o marido faleceu. E nesse hostel, de repente ela ouve uma música de fundo, não vou me lembrar o nome da música agora, mas é uma música que ela, em 1969, ouviu quando o marido sueco estava em Woodstock. E essa música, assim como naquele momento, remeteu ela exatamente para aquele ambiente daquela época, onde imediatamente após o festival, o Castaneda tinha lançado o seu primeiro livro, e que era objeto de discussão de todo aquele pessoal, e que influenciou essa moça. Nessa hora, ela entra em contato com todo esse conhecimento, toda essa vivência dela, que ela tinha esquecido, e isso faz com que ela comece a se conectar com aqueles ensinamentos. E ela dá esse início, então, a uma espécie de diálogo interior. Nesse diálogo interior, dela com ela mesma, ela toma a decisão, renova um pouco a motivação dela para seguir viva. Então, o primeiro ato termina com ela se levantando da cama, se preparando para ir para o hospital. Então, quando ela vai... Aí agora a segunda cena... Deixa eu ver se eu vou lembrar, meu Deus, eu fiz 5 cenas. Peraí. Não sei se eu vou construir direito agora. Mas agora, esse diálogo que começou a alimentar pelas ideias de toda a literatura do Castaneda, eu depois transporto isso, porque ela vai depois conhecer também toda a literatura, todo o movimento hippie, contracultura, e a Índia, e chega a Gita. E ela lembra que estudou com o marido a Gita. E aí, sem perceber, aquelas falas da Gita, e aí então eu começo a fazer a roteirização da Gita, na verdade, das falas da Gita. Então, porque na cabeça dela, são exatamente aquelas falas dela com ela mesma, que você vai tendo lá, nesse diálogo interno, um Krishna interno, que é essa voz que traz ela, uma voz da consciência, e um Arjuna interno, que é ela mesma procurando se entender e buscar força para atuar no mundo. Né? Então, eu não vou saber, não vou conseguir recompor como é que eu fiz o clímax aqui, que o clímax é ela vivendo aquele, entra uma outra música depois, e ela tem aquela mesma epifania, que é a da Gita, de entender toda essa ordem cósmica que ela tinha experimentado na vida acadêmica, com todas as experiências que ela fez com o marido, e isso faz com que ela tenha coragem de enfrentar a radioquímica, a radioterapia, a primeira sessão, e então ela vai para a sessão de radioterapia, volta para o hostel, né? Eu não vou me lembrar como eu finalizei aqui, porque eu não li isso faz um mês. Mas aí a finalização é ela, independentemente de que fosse acontecer, ou seja, a peça termina sem explicar se a radioterapia irá ou não funcionar, mas ela se resolveu e se preparou para entender o mistério da morte e aceitar o que pode ser, tanto continuar a vida para ela fazer as coisas que tem, como se encaminhar para a boa morte. Ela está preparada para isso. Então, agora, como é isso não tem... Por que eu escolhi esse caminho? Eu sou igual o Bona. Eu tenho uma dificuldade para fazer novelas e romance, criar muitas tramas e com muitos personagens. Então eu fui buscar o caminho que parecia que era o mais fácil, entre aspas, que é você fazer toda a ação dramática num personagem só. E depois todos os outros personagens vão aparecer com uma memória dela, dos filhos, do marido, das cenas que ela viveu, nas viagens para os Estados Unidos, a cena de Woodstock, e tudo isso confundido com as falas da Gita, que vão dando sentido para a vida dela e para que ela se prepare para viver o que é a ilusão da vida e da morte. Ou seja, a cena termina, o diálogo termina mais ou menos como termina a Gita, que é, ou seja, ela decidindo que vai para a luta da vida, né? Enfrentar a vida, seja lá o que a vida tem a oferecer para ela, e saia ela viva ou não dessa experiência da vida, porque o que de fato conta é ela ter se aproximado dessa relação X xamânica com a vida, onde tudo na vida passou a ter um significado tão diferente a partir dessa experiência, que na verdade não existe mais receio da morte, porque você já nem distingue o que é estar vivo e o que é estar morto. Né? Então, eu não sei se lembrei, porque foram 12 páginas. Sim, mas aí o que é essencial você contou. E você quer fazer isso no teatro? Eu quero fazer no teatro. Uma atriz. Com uma atriz. É o texto de uma atriz. É um monólogo, quase. Um monólogo, uma atriz. Diálogo interior. É. Bom, você tem um clima. Como eu disse, você tem a obra, você sabe exatamente qual é o seu clima. Ele. A história dele, eu não sei qual é o verdadeiro clima da história, sabe? Mas eu acho que é a aniquilação do ser humano. É, foi o que eu pensei também. Porque é o Apocalipse. É. E o Apocalipse aí tem um novo Adão, uma nova Eva, que são robôs. Mas isso é a resolução. Né? O Apocalipse é o clima. Você tem um clima disso aí, que é a experiência transcendental dela. Exatamente. Isso. Que é quando há a grande modificação. Isso. E aí o resto é a resolução. Isso. Ela resolver, enfrentar a vida e a morte. E na radioterapia, ou ficar na morte, se for o caso. Isso é resolução. Isso. Você tem um clima. Eu não lembro de. O ataque, porque ela está deprimida, mas aí ela sai dessa depressão e vai para o Gita. É porque ela lembra do Gita, né? Tudo começa. Tudo aí que eu acho que ficou meio assim, diminuído. É, você tem um ataque deprimido? Eu vou ser muito honesto. Eu não me lembro também como eu tratei disso, porque o texto está aqui, eu não li, né? Eu só me lembro que a ideia para começar a trabalhar o ataque foi uma música. A música da época. Da época, que é do Woodstock de 69. Ela vai lembrando. Isso. As maluquices da época. Exatamente. Medo, magia, etc. E acaba no Gita. Exatamente, mas entre os diálogos. E já vai para o clima. Exatamente isso. Exatamente isso. Você já pode começar a escrever, eu não sei como é que você escreveu aí. Já tem o roteiro, mas eu posso fazer a escaleta disso aí. Não, não. Tem que fazer o texto. Tá. Precisa, vai. Você já sabe tudo. Já bota a mulher falando. Tá. Mas isso que você tem é o quê? O roteiro? Eu já tenho até as falas dela. É? Já tenho. Mas você tem isso no computador, não tem? Tenho. Manda pra mim. Tá bom. Posso ver? Só arrumar umas coisinhas, porque claro que eu fiz para mim, com borrachinho e mais. É. Agora eu mando para você, antes eu faço uma revisão. É. Não, você manda para mim e daqui para a semana que vem a gente conversa. Mas eu não faço as falas, entendi. É porque ela aparece. É que você já faz junto, né? Mas, às vezes eu faço com travessão e às vezes você está fluxo de consciência, segue misturando a terceira pessoa, que a voz. É a voz do narrador e também a voz interior. Mas vai ser uma voz só. É uma voz só. Que a atriz vai fazer tudo. É. Então você vai fazer o texto para a atriz. É um texto contínuo, é um monólogo. Não, mas é que eu estava descrevendo o roteiro que é a peça, por isso que eu digo, bem junto. Mas aí é uma cena só? Hã? É uma cena só? Não, como uma cena? Ela tá no quarto, ela vai para o hospital, ela volta. Eu pus cinco cenas. Ah, ainda tem mais. Eu usei o dia e a noite. Porque a experiência ela fala tudo para a plateia. Tudo para a plateia. Ela é contracena para a plateia. Contracena para a plateia. Ela fala para a plateia. Tá? É isso aí. Ele tem até atriz já. Não, que eu queria, não é verdade. Apesar que não é negra. Porque a minha personagem principal é negra. Mas eu queria a Ana Kifune, porque eu conheço ela. Quem? Ana Kifune. Que faz monólogos, eu conheci a amiga do Evandro, eu participei de um grupo junto com ela. Mas isso é uma viagem, mas minha atriz queria. Estou falando eu brincando para escrever. Né? Não, nosso exercício. Não, você vai escrever um texto para ela e dá para ela ler. Se ela quer fazer, claro. Por que que não? É assim que funciona esse negócio. Que legal. Nada, isso é, ela sabe que isso é normal. Você chega e diz assim, olha, tenho aqui um monólogo, escrevi pensando em você, tá aqui, veja. Ah, e aí não precisa. Você quer fazer? Me diga, veja e me diz se interessa para você fazer. Mas... Tá? E aí no caso dele ele não fez escaleta, ele já tinha história tão... Tão dentro dele que deu para fazer direto. É, e porque é mais simples também. Muito simples. Porque é uma personagem só, né? É um monólogo. Ah, você se inspirou em alguém? Para fazer? Não, na verdade... Só curiosidade. Não, assim, a inspiração foi o ideal, a aula dele, né? No meio de uma aula dele, dizendo que você tem que falar da tua verdade, a jornada do herói, né? Eu falei, caraca, a jornada do herói, né? É essa ideia de que você não segue um caminho, mas você é esse caminho. O herói se faz sendo esse caminho, né? E o Gita é isso. Então, de alguma maneira, se eu vejo ali a jornada do herói, se o principal roteiro foi construído como imitação à jornada do herói, e se eu conheço uma narrativa que trata da jornada do herói, eu falei, ah, e se eu sei que isso é a metáfora do que se passa dentro da cabeça, eu falei, eu só quero agora passar isso para uma cena atual, né? E aí eu pensei na realidade carioca. O meu receio ia ficar um pouco artificial, eu tinha esse medo, como é a primeira experiência, e ficar um pouco artificial. Aí eu pensei numa senhora que eu, de fato, admirava e respeitava, né? E que teve uma vida, por isso que eu falei, negra. Então eu queria que refletisse tudo isso, que era a heroína, que ia passar por tudo isso e ia chegar lá. Mas o disparo foi um passeio. Né? Se a atriz for branca, mas a personagem vai ser branca. Como é? Se a atriz for branca, a personagem vai ser branca. Ah, tem que mudar, claro. É. É. Eu faço essa revisão, a gente manda. Então, me dá 2 dias, eu te mando. Tudo bem, eu não posso ir, eu não sei o que é. Mas... É, isso mesmo, eu vejo que fim de semana, então você não podia fazer. Mas monólogo tem isso. Eu escrevi um monólogo, eu tinha um monólogo chamado O Rei do Vim, Talvez Sonhar. É um monólogo que... sobre a morte, que eu sentei e escrevi direto. Não quis fazer ligamento nenhum, foi no jogo. Mas assim dá. Agora, por exemplo, a história dele dá, tem que resolver um monte de questões, né, de relações entre os personagens, entre os personagens. Tem um homem, uma mulher, tem um rival, profissional, alquimista, que tem inveja dele, porque descobriu o fósforo. Então, não é que inveja do Flamel, que é o sogro, né? Quer dizer, tem relações, então tu tem que armar. Ele também tem que armar essa peça aí, a boca, né? Para fazer o filme, tem que armar. Mas é diferente. Fascinante, eu acho isso fantástico. É diferente. Mas... Você viu Blade Runner? Não, mas eu não conheço. É muito falado, mas eu não assisti o filme. É. A história dos androides. É. História de androides. É. De androides, só que o governo resolveu eliminar os androides. É. Então tem um assassino de... O governo contrata um matador, que é o de androides, que é o Blade Runner. É, o Blade Runner. Ele tem que achar androide e matar. Eu consigo o roteiro desses filmes, desses clássicos, do Blade Runner, eu consigo baixar em algum lugar? Eu não sei, mas pode ter. Eu acho que tem que pulsar na internet para ver. Eu já vi o roteiro de muitos filmes. Eu queria ver algum roteiro, só para entender como é que. Eles, eu não tenho o Blade Runner, mas eu tenho vários roteiros. Mas eles detalham, por exemplo, onde é o midpoint, onde é o plot point? Não. Não, eles não dão. Isso aí é. Isso é técnica, porque tem diferentes técnicas. Né? O roteiro é só a informação para poder filmar. Isso aí é privado, particular do roteirista. Tanto é que ninguém sabe, que a gente não sabe que isso existe, né? Espectador muito menos, né? São truques do roteirista. Fazer os plot points, as viradas de cena, fazer os cross-cuts, os índices, tem uma opção de técnica, como eu digo, sabe. Mas é tudo para roteirista. Eu digo bastante vezes aí no livro que esse livro é para quem quer escrever roteiro. Não é nem para crítico, nem para espectador. Né? É uma obra bem didática, uma coisa assim que não tem nada a ver também com essas minhas ideias. Né? Uma coisa mesmo separada. Você dá para o roteiro para fazer um dinheirinho. Tá? E aí acabou esse livro. Que é o que mais vende de todos que eu fiz. Por que esse livro aqui? É porque é uma coisa que as pessoas compram. Quem sabe eu viro roteirista da Globo. Então. E os outros não tem nada. Ficar só lendo a maluquice do Marcelo. Porque... A maioria dos roteiros não vinga, né? Assim, não vai adiante, é a impressão minha. Não, tem muita gente querendo roteiro, né? Mas sim, mas tem... assim, o que? 10%, 20%? O quê? Não consegue. Ah, não. Eu acho que nem isso. Nem isso? Se for um milésimo, acho que tá bom. É, não sei. Esse roteiro, esse monólogo que você fez, é difícil, você conseguiu levar adiante? Já falei com 3 atores que gostaram, querem fazer, mas não fazem. Aí a desculpa normalmente é o quê? Falta financiamento, falta... Simplesmente eles esquecem, aí eu esqueço também. Eu procuro outro. Porque eu não vou ficar cobrando, né? Se eu estou querendo fazer mesmo, eles me digam e dizem, ó, vamos fazer, como é que é? Então, ninguém deles. Eu fiz isso depois, eu estou procurando outro. Mas fica disponível algum banco de dados para algo? Não, tá. Não é igual ciência, não sei. É, porque aí vai que alguém se interessa, né? Vai que alguém lê e gosta, né? É, não sei, eu acho que tem até um site com roteiro assim. Mas eu não botei nada nenhum. Como é, Luiz Carlos? Vamos ver essa história? Não está ajudando ainda. Está ajudando ainda. Está inventando agora? Não, eu tô só fazendo as anotações aqui. Se chegar na hora, eu invento. Eu não fiz o dever de casa ainda, né? Não está fazendo. Não, é que eu tô fazendo sim, porque isso aqui, para mim, é dever de casa também, né? Talvez seja uma parte importante desse dever, porque eu tô pensando, né? Conseguindo, assim, pensar nessas situações, né? E através do Esteban, do Borner, do Rubens, né? Me familiarizando assim com que e as suas observações, me familiarizando com que eu posso escrever. Eu estou pensando aqui. Estou botando aquele pretinho. Esse aqui eu botei junto. Os dois andam juntos. É uma biografia, né? Do Gandhi, né? Pelo Huberto Roden, né? E eu pensei em fazer alguma coisa sobre o Gandhi, assim, porque... Hollywood já fez, né? Você sabe, né? E tem o filme, inclusive. Tem o filme, pois é, Hollywood. É fantástico. Um de superprodução, uma reconstituição de época. De 3 horas de duração. Na Índia, com aquele ator. Parece o Gandhi. Hã? Parece o Gandhi. É, qual é o nome dele? Cara? Ele virou comediante depois, é uma decepção. Não, ele acho que ele raspou a cabeça para fazer Gandhi. É, pra mim ele tinha que ficar Gandhi, mas tá. Ele tá muito ator, ele tá de tudo. Eu sou dele. Se não faz outros papéis, ele, o dia ali não pinta. Sabe, mas é um tremendo ator. Você não vai fazer uma superprodução, né? Não. Eu que estou querendo, assim, ver se eu consigo, né? Fazer alguma coisa sobre. Porque a gente está vivendo numa situação muito crítica. Político-ideológica. Dramática agora, né? Uhum. Nesse momento, né? O Bona estava apresentando a situação dos robôs, né? E os robôs, agora, né, eles estão tirando os empregos dos humanos, né? E com isso é tirar a ocupação dos humanos, né? Mas são robôs metálicos, assim, que... Mas quando ele chegou no ponto que era citoplasma, a coisa ficou mais complexa, né? Porque é alguma coisa envolvendo carne, né? E não peças mecânicas que a gente vê assim como inanimadas, assim, né? Que juntam a peça aqui, juntam da peça ali, é uma máquina, né? Mas a máquina é feita de carne. Aí a coisa fica mais complexa, né? Fica bem mais complexa. Não, esse contraste que eu acho extremamente interessante. O conceito é como Marcelo disse, a questão do autômata, que tem toda uma lógica, quem estudou informática e tal. Você vê o que foi o projeto final e curso lá do pessoal da UERJ, que é uma câmera de televisão ligada num computador e 4 manipuladores assim. Isso joga cubo de Rubik. Então o que faz? Um manipulador chega para você, você dá o cubo de Rubik para ele e eles começam a fazer assim. Porque a câmera assiste, o computador processa os movimentos e no fim ele entrega o cubo pronto, certinho, com todas as faces iguais. Uhum. Foi uma japonesa que é fera lá da UERJ que fez esse projeto fim de curso, o aluno montou. Só que a máquina dele, eles fizeram a ganhar o prêmio mundial. É 4 vezes mais lenta de um japonês que ganhou o prêmio. Conseguiu a mesma coisa, mas a máquina é 4 vezes mais rápida. Por quê? Certamente o japonês deve ter Sony e Itachi e tudo por trás. E o pessoal daqui comprou tudo no Mercado Livre e construiu lá o robô. Então isso é máquina. Agora o Android é outra coisa. E esse contraste é que eu acho fascinante. Tem um cara que ele botou as células lá, fez uma sopa de DNA e criou um ser vivo. Então esse era o conceito inicial. Mas depois o conceito hoje em dia é puramente programação. Me lembra quando... Encontraram os índios, né? Perguntavam se os índios tinham alma ou não, né? É! É um dilema parecido, né? Os índios? Ficaram muito tempo discutindo, né? Teve um conselho para saber se os índios tinham alma, se eram gente ou não, né? Falando a grosso modo. É que eu até falei com o Rubens sobre um filme, é muito interessante, que foi feito pelo Spielberg, que é o AI, Inteligência Artificial. Não sei se você viu. Vi. Que é a história do garoto que foi criado e que ele amava incondicionalmente a mãe. Então. Você terminou, Luiz? É. Originalmente, o K. Dick. A história do Pinóquio. É, a história do Pinóquio, exatamente. A história do Pinóquio, claro. Aí, agora você pegou. E você vê que eles um garoto de verdade. É, claro. É, exatamente. A história do Pinóquio. Mas e aí, vamos ver aí, sua ideia. Eu gostei, meu. Pegar Gandhi, como assim, tem tudo a ver. Gandhi. Por que você quer pretende mostrar do Gandhi? É porque, nesse momento agora, né, quais seriam os caminhos, né? Se são pelas vias de voltar atrás ou ir para frente em termos espirituais, assim, né? Qual seria uma verdadeira transformação? Se seria voltar à Idade da Pedra, porque, de uma certa forma, a globalização, né, você um momento falou, está eu tirei um momento daquilo que você falou, não sei que confusão eu fiz na minha cabeça. É que os empregos saem dos países, né? E vão para outros países com mão de obra mais barata. Claro, certo. Né? E também é uma coisa assim, sobre o que é trabalho. O que é trabalho? O que no mosteiro, né, tem que se fazer todos os dias? Todo mundo tem que fazer todo dia. É respirar em primeiro lugar, né? Porque senão não dura 5 minutos. É comer, senão não dura beber água, né? Né? 2 é beber água. 3 é comer, né? Né? São as coisas fundamentais. E tem as coisas que são necessárias para essas funcionarem. Né? Cada ser humano tem as tarefas com ele de continuar vivo, fisicamente. Os seres humanos ficam vivos fisicamente porque eles vivem em grupamentos, né? Pequenos, e vão crescendo, esses grupamentos vão se estruturando, né? Em grupamentos maiores, assim, né? E a humanidade conseguiu, digamos, chegar a esse desenvolvimento atual, assim, porque ela conseguiu tempo. Tempo que os outros animais não conseguiram. Tempo para pensar, tempo para se relacionar, tempo para desenvolver uma linguagem, né? E isso foi conseguido muito de uma forma, um crescimento assim geométrico a partir dos conservantes, que têm efeitos colaterais. O primeiro conservante é o fogo, o segundo é a gordura, o terceiro sal, o outro açúcar, e que deram tempo à humanidade para ter outras atividades, além do que ficar correndo atrás de comida. Então, isso condicionou muito a humanidade a esses conservantes. E nesse crescimento atual da humanidade, como esses conservantes, tem um outro que é o conservante da sociedade humana, né? E esse é um dos mais perigosos. É o que conserva tudo. Conserva trabalho, conserva produto, conserva tudo. E que corre o risco atual, isso que a humanidade está enfrentando atualmente, que esse conservante está se autorreproduzindo e está controlando a humanidade, que é o sistema financeiro. Esse conservante é o dinheiro. E o sistema financeiro está reproduzindo dinheiro sem criar produto, sem dar sentido à vida das pessoas, a não ser aquelas do mercado financeiro que ficam produzindo moeda assim que não está estribada em trabalho humano, não está estribada em produção, não está estribada em criação de produto. Então, o que fazer atualmente, dentro da visão do Gandhi, com relação a tudo isso? Bom, vou falar uma coisa para você, sobre uma coisa que é o fundamento do roteiro. O fundamento do roteiro, eu botei no título do meu livro, é o clímax. Clímax é um acontecimento que materializa, que encarna a sua ideia fundamental do roteiro. O clímax tem uma força tão grande que o espectador que sai de ver um filme, de assistir na televisão, impressionado, sem ele saber, impressionado com o que o clímax passou para ele. Sabe? Então, quando você tem um clímax definido, você tem o seu recado. Então, isso você tem que estabelecer. É um acontecimento. Lá no Ronaldo do Bem, tem um acontecimento que é o clímax, que é a experiência transcendental do personagem, que diz a salvação está na Gita. Foi quando ela lembra da Gita que ela tem essa experiência. Então, é uma peça de teatro, um monólogo, da qual o espectador sairá, mesmo inconscientemente, com a sensação de que a salvação do ser humano está na palha da vida. Ele não precisa dizer isso, que ele fez acontecer. Não é? Ele lá, a gente tateou um pouco, porque o alquimista descobriu o fósforo, foi uma coisa importante para a história da química, tudo mais, mas nós localizamos o que ele está querendo dizer. Pois que ele mostrou o livro do Jung. Eu falei conjunção carnal e desconjunção espiritual. Então é o livro do Jung, é a adição do livro do Jung e isso aí que o roteiro dele tem que passar. Qual é a cena, qual é o acontecimento, o fato que sintetiza isso e passa para o espectador? É a conjunção do alquimista com a mulher. Então o espectador vai sair assistindo o filme dele sem saber porquê, com a sensação de que a coisa mais importante na vida é essa conjunção espiritual entre o homem e a mulher. Passa, não precisa dizer, porque é o próprio fato e a posição do fato, que é no clímax, no topo da curva dramática. Porque a cena que você botar ali no topo da curva dramática, que é o clímax, é recebida pelo espectador como a mais importante, mesmo ele sem ter consciência disso. Não. É a que impressiona o espírito dele. A dele aqui, eu achei que era um apocalipse. Que o grande problema aqui é o desaparecimento da espécie humana. É. Pô, o que é que essa história ruim está nos trazendo? O ser humano vai acabar. Não vai ter mais espécie humana no planeta. Vai ser tudo subido, vai ter robô. Que é um novo verbo de Eva que vão se reproduzir agora. Repete o Gênesis com robô. né? Origem, a origem, a origem do mundo da, no Gênesis. Vai se repetir com o robô. Então, é uma grande metáfora. Você tem que ter um acontecimento fundamental do grande que passe essas coisas todas que você falou aí, que passe num fato só. Numa coisa só que o grande tenha feito, o dito, eu sei lá, não conheço bem. Posso dar uma dica? A marcha do sol. Do sal. A marcha do é sol. A marcha do sol é importante. É isso aí. Dessa, não? A marcha do sol, os ingleses que dominavam a Índia exerciam o imperialismo financeiro deles por estabelecimento de certas leis que beneficiavam a Inglaterra e não a Índia. Entre essas leis absurdas e artificiais estabelecidas por uma espécie de liberalismo, de capitalismo selvagem, estava aquela lei que dizia que a produção de sal não poderia mais ser feita pelos indianos, como era hábito dos indianos fazer de uma maneira caseira, mas isso era prerrogativa do governo inglês. Então os indianos teriam que comprar o sal indiano dos ingleses. E aí o Gandhi, se valendo de Swaraj, né? Sua autodeterminação, né? Disse, eu vou fazer o meu sal. E ele disse isso com tamanha propriedade, que enquanto ele marchou para a praia para fazer o sal, a multidão começou a se juntar a ele para desafiar os ingleses. Pouco tempo depois, a Inglaterra bateu em retirada da Índia. Entendido. É isso mesmo, que o grande, já se disse um dos caras mais violentos da história da humanidade. Aquele negócio de bonzinho, que é uma bola. Não, ele encarou os ingleses. Encarava. É isso aí. Hã? Sem armas, né? Porque... Conta essa história. É. Mas só... A marcha do sol. É essa história é um resumo que você falou. Tudo que você falou cabe nesse título, A Marcha do Sol. Agora, uma coisa que ele falou que eu achei fantástica foi a ideia dos conservantes. Isso eu acho... Genial, que eu... isso aí. Esse insight, porque eu vou lhe contar uma coisa. Quando eu morei na Alemanha, eles tinham fábrica de tudo. Lá perto tinha uma cidade, que eu até compro um pão aqui, que tinha de lá, que vem de Gelsenkirchen. Custa R$ 9, 5 fatias, de vez em quando eu compro para comer. Então, a expressão era o seguinte, todo mundo fazia tudo, mas tinha sempre um Hilfsmittel. Hilfs é ajudar, Mittel, um meio que ajuda. Ou seja, era, por exemplo, a você fazer brioche, você botava água, farinha e botava o Hilfsmittel. O Hilfsmittel transformava aquilo em massa de brioche. Aí você queria fazer um pão ázimo. Você misturava não sei o quê, botava um Hilfsmittel, fazia isso. Então eu cheguei para o padeiro e disse, se vocês não tiverem Hilfsmittel, vocês... e é o aditivo, na realidade, você não consegue fazer nada. O que faz não é a gente, são os aditivos. Então aí vem o lado aditivo e conservante, que isso daria para escrever uma peça de teatro, ou uma ideia, que viria como isso se desenvolve. Então, o homem evoluiria, e no fim, ele só conseguiria criar coisas usando um aditivo. E aí, aí vem a revolta dos conservantes. Tem um pouco a ver com a revolta dos robôs, mas é uma história, ou seja... O que me sate é o seguinte. A marcha do sal tem o Gandhi, tem dois conservantes. O sal e o dinheiro. É sal e dinheiro. Inclusive os romanos chamavam de salário, né? Porque ele recebia o salário e sal. Os conservantes, eles condicionam muito todo o paladar humano. O paladar humano a refeição, a gente voltando aos primórdios da humanidade, né? Comer era uma festa, né? Ter coisa para comer. Né? Então, os primeiros grupos humanos, assim, para conseguirem comida, devem ter penado um bocado. Né? Digamos assim, o trazer a comida para o grupo, né, era uma coisa que devia ser importante, profundamente celebrada. Né? Era uma coisa que era uma célula de sobrevivência, né? De sobrevivência num mundo selvagem, assim, com risco de ser comido assim, a poucos metros, né? Por outro animal mais feroz que o humano, mas o humano começou a usar outro tipo de ferocidade. Né? E ao trazer, digamos assim, começando pela carne, um bando de homens, saiu um bando de homens, as mulheres ficavam, né? Porque tinha as crianças e tudo, não ia para sair para enfrentar bicho, e para pegar bicho e fera no caminho, né? Enfrentar fera. Né? Era o homem que fazia. Era o homem que fazia. Depois começaram a usar o cachorro para ajudar, assim, para fazer o serviço mais arriscado, assim, de ficar provocando os bichos mais perigosos. Né? Então, quando eles saíam, aquele bando, para caçar e tudo, né? E aí conseguiam pegar alguma coisa. Né? Eles deviam comer logo na hora, assim, porque estava todo mundo esfaimado. Né? Aí o que sobrava eles traziam para o grupo. Né? Eles traziam para o grupo e... Bem, comia todo mundo ali, né? Se tinha já cachorro, dava e sobra para o cachorro. Mas sobrou coisa, né? Aí o que fazer com isso? Agora, a gente é um ecossistema. A gente tem mais bicho aqui que não são células humanas do que qualquer outra coisa. Tem água e um monte de bicho. Tem uns que são patogênicos e tem outros que ajudam até a gente a sobreviver. Mas na hora que a força vital sucumbe, aí todos os outros bichos passam a fazer tudo que a gente faz e depois vai ao banheiro soltar fora. Então, o que que acontece? Aquilo começa a apodrecer. Então, aí os papéis dos conservantes. Então, o paladar humano passou a ser muito conservado aquilo que o homem podia comer. E que o homem podia comer, assim, com segurança, era carne cozida, que na natureza não tem carne cozida. O corpo humano não está preparado para comer carne cozida. É alguma coisa estranha que provoca, mexe com o sistema imunológico. A leucocitose, os glóbulos brancos ficam assanhados para saber o que é aquilo que está entrando. Né? O corpo humano se desgasta com alimento que não existe cozido na natureza. Que parou aquela guerra ali, até aquela posta de carne de bicho ser recolonizada depois de um cozimento. Demora algum tempo, né? Aí enfia na banha para cortar o contato com o ar. Né? Aí passa a ter também o gosto da banha. Aí então, condicionamento pelo sabor da gordura. Depois, condicionamento pelo sabor do sal. E das especiarias que também conservavam aqueles alimentos, né? E disfarçavam vários estados de decomposição. Vários estágios de decomposição. Né? Então, isso condiciona o comportamento do paladar humano, né? E eu vou chegar onde é aqui o Gandhi, né? Esses condicionamentos são muito difíceis de serem transmutados. Atualmente, estão produzindo coisas que a gente não sabe os efeitos colaterais. Desses tradicionais, a gente já sabe os efeitos colaterais. Agora, eles estão produzindo coisas que têm o sabor desses conservantes, que a gente não conhece mesmo os efeitos colaterais, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Pode saber no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo, tem um monte de doença maluca surgindo na humanidade. Que populações que têm alimentação convencional não têm. Agora, esse condicionamento comportamental com alimentação tem nas sociedades mais recentes, né, sendo condicionadas por esse conservante, que é o dinheiro. Que nas sociedades primitivas, esse conservante não havia. Era troca. Troca, sim, fraterna entre aquele grupo. É claro que tinha um mais fortão lá que impunha ordem no bando lá e ficava com a parte melhor de tudo. Agora, esse bando de chefes assim é mais complexo. É bem mais complexo. Para obtenção desse último conservante, né, muita guerra foi realizada, muito roubo foi feito. Isso condicionou toda uma violência na humanidade, e as pessoas, às vezes as mais pacíficas, né, tomando o chazinho das cinco, né, em Londres, né, alguns séculos atrás, recebiam os benefícios desse saque. E ficavam tomando chazinho lá. E todos nós estamos recebendo os benefícios desse saque. Aí eu propus para minha filha, não? Ela, papai, isso é uma questão filosófica. Eu coloquei para ela. Eu vou colocar aqui. Que a humanidade está com as mãos. Uma suja de sangue e outra de fezes. Só lhe resta sua própria urina. O que que você faz com ela? Você a bebe ou as lava? Lava as mãos. Aí, no segundo estágio, em termos práticos, por que mão você começa? Porque tem a parte prática. Você vai... Se você resolve beber, para sobreviver, né? Só lhe resta uma mão, uma suja de sangue e outra suja de fezes. E se você vai lavar, você tem que começar por uma. Você vai lavar a mão suja de fezes ou a mão suja de sangue? Eu? Perguntar, isso é diálogo. Ele criou o clímax. Criar diálogo com a própria consciência. Eu de prova de fezes, porque fezes fede, muito nojento. Mas um químico aqui responderia ao contrário. Sangue até que tudo bem. Não sei, cada um vai responder de uma forma. Lembrei da peça do Sartre, a famosa peça do Sartre chamada As Mãos Sujas, que é uma história sobre política, sobre comunistas diante da política. Então tem dois personagens, que é um rapazinho jovem, um rapazinho jovem e um comunistão velho, que já é um cara de meia idade, assim, 50 e tantos anos, e tudo. E eles têm um conflito porque o rapazinho é um idealista e exige pureza na ação política. E o mais velho diz, isso é uma criancice. Política não é assim, não. Política é suja mesmo. As minhas mãos, eu trabalhando para o partido, mergulhei do sangue na merda. Ele fala sangue. Suas mãos sujas, ele nem sabe. É suja de sangue mesmo. Olha! Uau! É. Que interessante isso. Poxa! Que intuição estranha essa. É estranho, né? Ainda achei só uma outra curiosidade. Esse negócio de conservante dinheiro é insight seu? É. Eu achei essa história do fogo até o dinheiro, eu nunca tinha ouvido nada parecido. Sou um maluco nem você e achei genial. A ideia. Ah, sim, da conservante. O primeiro conservante, de fato, de valor era o fogo. Você cozinhava os alimentos, né? A forma cozida conserva mais do que na forma crua, né? Você mata os micro-organismos. Registrou. O cru e o cozido. Isso. Será que o clima seria essa pergunta no final? Para sair cada um com a pulga atrás da orelha ou a pergunta na cabeça? Mas quem são os seus personagens? Qual é a história? É. Não tem história. Você só tem a filosofia. É, pois é. Eu pedi pelo menos um acontecimento. Tem que arranjar um acontecimento ligado a isso. Um acontecimento pode tirar personagens. Porque ele só tem ideia. Eu estou querendo trabalhar com aquilo que você falou do presente, né? É o presente do espectador. Então, seria o presente. Não sei como desenvolver isso dentro, digamos, de uma sala do cinema ou dentro de uma... E aí precisamos de acontecimentos, fatos. Viu? Mas essa marcha do sal é um baita conceito. Serve de pano de fundo para todas as tuas ideias. Todas elas cabem. Mas o problema, Luiz, é que já fiz, o filme grande já mostra ela. Já tem um grande filme explorando. Né? Não sei se... Qual seria a marcha do sal agora? Ué, se eu fizer a dele, ela é a metáfora para todas as marchas do sol. É. Depende de como você contar a história. É. Que a marcha do sal foi uma desobediência civil. Com certeza. Né? É. Uma desobediência civil desarmada. Porque a solução dos radicais... Foi islâmicos, muito bem armada, não foi desarmada. Foi armada das armas corretas. Das armas corretas, sim, não. Sim, é, das armas... Não as armas de fogo. É, não as armas de fogo. Como a gente pode nomear? Foi muito bem armada, né? Mas não com as armas convencionais, né? Né? Né? Então, Armas apropriadas para mostrar que o inglês, que se considerava fino e civilizado, era mais bárbaro que o indiano, que eles se julgavam bárbaros. É. O Gandhi mostrou que o bárbaro era o inglês, que é a arma mais poderosa do que essa. Uhum. Jogar na cara do mundo todo a barbárie do cristão colonizador. Uhum. Ó. Mas peraí, os ingleses não são cristãos. Mais protestante do que cristão. Opa! Não é cristão. Ah, desculpa. Mas lá a Maria é protestante hoje, né? É. Eu confundi cristão com. Anglicanos, a igreja anglicana. É o anglicano. É igualzinha a católica. Só não aceita o Papa. Que é a única coisa que é diferente na igreja anglicana e na católica é que eles não obedecem no Papa. Uma briga lá do Henrique VIII com o Papa, e Henrique VIII disse, não tem nada que obedecer ao Vaticano. Mas ficou tudo igual. É um casamento que mas o Papa tudo não igual, queria tudo celebrar. Igual, liturgia, tudo igual. Vida católica. Agora, o protestante foi Lutero, né? Porque... Lutero é responsável por essa bagunça de igreja evangélica e tudo mais. Foi o primeiro, né? Porque ele anunciou a máxima maior, é que todo homem tem o direito de interpretar as escrituras como ele achar que deve ser. Exatamente. Pronto. Então, a cada dois dias tem uma igreja nova, porque o interpreta diferente, faz uma nova. Aí o André veio para outra igreja. Mas não é culpa do Lutero. Quando o Lutero é que cada um interpreta para negar a autoridade do Papa, dizendo que a interpretação certa é essa que a igreja diz isso. Não. É todo mundo filho de Deus, todo mundo tem o direito de ter a sua interpretação. Pronto, eu digo, mas você tem jeito de fazer a dele. O outro pastor lá tem direito de fazer a dele. Não para de se multiplicar de igrejas, né? Desde protestante luterano, metodista, adventista. Igreja protestante é por um monte, né? Por causa dessa máxima do Lutero. Tanto assim que ninguém lia a Bíblia. A Bíblia se popularizou por Lutero. Começou a traduzir. Que ele descobriu, segundo dizem, fazendo cocô. Essa não, fazendo como. Isso é uma moda. Ele estava na privada quando teve a iluminação. Lutero? Lutero. Me lembrou o Vinícius de Moraes, né? Que ele morava pertinho dele lá em Salvador. Dava para ver da minha janela. Aí ele fez um banheiro com vaso sanitário em frente ao mar. E a banheira também. Então ele fazia as poesias dele sentado no vaso, deitado no banheiro. E com vista para o mar. Com vista para o mar. Com vista para o mar. Então sai um trono defecando e fazendo assim a todo almoço. Ele... Eu li umas dissertações assim, né, tratando de assuntos espirituais, né? Quer dizer, o tempo que eu arranjava para ler era no banheiro. Então eu lia com um banquinho na frente em que eu sublinhava coisa para ter uma melhor consciência do que eu estava lendo. Né? Aí ele me comentou de um rabino, isso conversa com o meu analista, né? Ele comentou de um rabino que ficou um grande matemático, um doutor em ciências e tudo. Né? Aí perguntaram, mas o senhor, como o senhor arranja tempo assim, para ser, sendo rabino, arranjar tempo para saber ter esse conhecimento todo? Ah, porque eu não vou levar a Torá para o banheiro. Ele deu uma gozada. Uma vez, quer dizer, eu lá no ashram de Gurumai, né? Eu estava assim, estava frio, né? Estava frio, né? Aí então eu tinha conseguido um livro de orações, assim. Um livro de orações, assim, né? É, tinha comprado naquela hora e tudo, né? Então nós estávamos fazendo uma oração, assim, no final da tarde, assim, na hora que bate frio. Aí então eu estava com, acho que era alguém que já estava há mais tempo no Asha comigo, né? Que a gente foi para lá, né? Aí eu estava com aquele frio, eu estava descalço, acho, né? E estava aquele frio, assim. Aí eu botei o livro em cima, assim. em cima dos cantos, lá que tem a bruguita e tudo lá, aí em cima disso não. Bom, gente, cara, já são, tem uma esfirra lá, 10:15. Vocês aceitam uma esfirra? Aceita uma esfirra? É imperdível a esfirra, né? Se quiserem, então a gente vai estar com vocês. Vamos lá. Vamos que merecia. Nossa, hoje. Vixe. É bom, viu? Ter lugar e ter essa coisa, né? A gente poder falar e depois. Ah, sim. Ah, meu Deus, cheio de Tem que aturar os conservantes do Luiz Carlos, e os robôs do Bona, e o fósforo do Termano. É, essa do... Vamos do lá, fósforo. E a guita se materializando, né? E caramba, hoje na correria eu não trouxe aqueles apetrechozinhos. Você tem aí? Acho que não. Qual apetrecho? É. Aquele adaptador? É. Pá.